Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, queridas, amigos, todo mundo que tem estado junto com a gente nessa nossa caminhada dia a dia na Palavra de Deus. Bom, hoje eu vou continuar falando sobre como é que a gente age nos tempos de angústia e que exemplos a gente pode colocar e o que que é chamado a gente a fazer. Bom, a angústia vem normalmente quando a gente está absolutamente convencido de que está fazendo tudo corretamente, está seguindo a Deus, a gente não fez nada de mal e a gente não consegue compreender por que que as coisas ruins acontecem com a gente. Como se houvesse alguma garantia mística de que pelo fato de você ser bom, andar de acordo com Deus e tal, o mundo ia criar uma espécie de escudo ao teu redor onde nada ia acontecer. A verdade, meu irmão, é o seguinte: coisas boas acontecem a pessoas ruins e pessoas boas, e coisas ruins acontecem a pessoas boas e pessoas ruins. Isso não tem nada que ver, isso tem a ver com a vida. A vida é cheia e plena de momentos muito bons, muito legais, e momentos muito difíceis, muito complicados, que a gente não consegue explicar. E não consegue explicar porque eles não têm explicação mesmo. E se houver alguma explicação, como no caso de Jó, naquela história de Jó, essa explicação cabe tão somente à única pessoa capaz de entendê-la e compreender suas dimensões, seria o próprio Deus. Ou seja, a vida é do jeito que ela é. O grande barato de andar com Deus, de olhar para as Escrituras, é saber como reagir à vida. Como eu falei no outro dia, Deus não se torna melhor quando ele faz coisas boas ou coisas boas acontecem a você. E Deus não se torna pior ou menos confiável quando coisas ruins acontecem com você. As coisas ruins e as coisas boas fazem parte da vida. E eu acho que é urgente que a gente amadureça para entender que essa é a vida. Seja a vida biológica, seja a vida social, seja a vida política, ela é plena de momentos extremamente bons, riquíssimos, belíssimos, e plena de momentos extremamente ruins, difíceis, que a gente não sabe o que fazer. O que acontece? No meio disso tudo, a gente é chamado a uma palavra: permanência. Isso não quer dizer que você não se angustie e não busque o Senhor nesses tempos difíceis. Por exemplo, quando você tem essa sensação de que Deus esqueceu de você, de que Deus não está do teu lado, de que alguma coisa de ruim, demais, mais do que você pode alcançar ou entender ou suportar, está acontecendo com você. O que esses textos nos chamam é: coloque-se diante de Deus, converse com Ele, tente entender, tente compreender quem é Deus, não compreender a situação. A situação ela é porque ela é. Outra maneira que as pessoas lidam, muito complicada, é como se Deus fosse uma garantia, né? Bota um pendurucalho qualquer no seu carro, bota um crucifixo na tua casa, usa um símbolo cristão qualquer no seu negócio, bota um versículo embaixo da sua foto e acha que isso vai te proteger aí meio magicamente. Isso não acontece não, meu irmão. Deus não é um escudo no sentido de fazer você diferente das outras pessoas. Mas Deus é um escudo e um apoio no sentido de que não existe situação boa ou ruim com a qual Deus não saiba lidar e dali tirar o bem. Isso sim eu posso te garantir. Então, quando a gente clama porque dói, como uma criança. Quando dói, dói e a gente tem todo o direito e todo o dever de chegar diante de Deus e dizer: está doendo, ou estou em dúvida, ou estou me sentindo angustiado, acho que não vou aguentar. E a gente pode, nesse diálogo, em oração, começar a dizer para Deus quem Ele é. Não porque Ele tenha um problema de identidade que precise ser lembrado de quem Ele é, ou do que Ele prometeu. Mas porque nesse exercício de dizer para Deus: Senhor, Tu prometeste, Tu fizeste, Tu falaste, a nossa mente começa a se recordar disso tudo. E talvez no meio disso tudo, a gente vem a se surpreender com algumas outras recordações, que são os avisos e os princípios do Senhor. Nessa hora, A gente sempre é tentado a buscar uma solução que nos tire a dor de maneira mais rápida. Seja um remédio, seja um conselho, seja um outro Deus, seja uma mágica, seja um super-homem qualquer, seja um cara de autoajuda, seja uma invenção qualquer da nossa cabeça. A gente é tentado a buscar aquilo que a Bíblia chamaria de outros deuses. Nessa hora, o que a Bíblia nos convida é fazer como fez o rei Josafá. O rei Josafá é um rei posterior, muito posterior a Davi, contemporâneo de Acabe, no reinado de Israel, e Josafá é rei em Judá. Josafá foi um homem temente a Deus. Ele não conseguiu levar o seu povo todo a temer a Deus, mas ele continuou destruindo os altares de deuses falsos, enviou levitas para ensinar o povo. Ele restaurou aquilo que precisava ser restaurado de adoração ao Senhor, manteve-se no caminho de seu pai, e ele foi um camarada que realmente buscou a Deus e falou: olha, é desse lado que eu vou ficar. Cometeu erros como qualquer um comete ali, acabou se aliando a Acabe numa guerra, mas como ele era um homem que estava do lado de Deus, acabou sendo livre. Acabe foi morto nessa guerra, na verdade. Ele também cometeu a bobagem de dar seu filho em casamento com a filha de Acabe para fazer uma aliança entre Judá e Israel, que foi desastrosa. Bom, o ponto é que Josafá, na hora do aperto, na hora que está cercado pelos inimigos, ele não tergiversa, ele não vai buscar um apoio qualquer, outro que fosse mais imediato ou que lhe desse um pouco mais de segurança em relação ao que Deus havia prometido. Não. Ele se coloca de joelho e ele fala: nós vamos clamar na tua angústia, Senhor, porque esse povo leva o teu nome, teu templo leva o teu nome, e nós vamos clamar a ti. O Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos salvar. E, Senhor, ele apresenta: olha a situação de injustiça. Nós fomos absolutamente bons com esses caras de Amon, de Moabe, os habitantes do Monte de Seir, e agora eles vêm atacar a gente, Senhor. Faz alguma coisa, Senhor. Bom, o fim dessa história é muito interessante, porque se você seguir lendo, você vai ver que houve uma confusão, uma desarmonia entre os amonitas, moabitas, habitantes de Seir. Eles brigaram entre eles, se mataram entre eles, e o povo de Judá sequer precisou sair à guerra contra eles. Deus realmente o livrou. Mas o que é importante aqui não é o livramento, é a atitude de Josafá. Diante da sua angústia, ele não vai procurar uma solução outra, ou vai inventar uma doutrina, ou vai fazer alguma coisa para resolver algo que ele sabia só podia ser resolvido por Deus. Ele busca o Senhor. Essa maneira de a gente ser permanente nas posições da gente leva Paulo também na situação que ele está ainda discutindo com os gálatas sobre os judaizantes que estão querendo circuncidar as pessoas e tal. Paulo é bem radical, porque no fim das contas estão dizendo para eles que o próprio Paulo recomendaria que eles se circuncidassem e tal, tal, tal. E Paulo é duro como um líder tem que ser, né? Não tem conversa. Ele não fica assim: não, olha, veja bem, meus irmãos. Ele não usa veja bem. Ele falou: já que os camaradas querem se circuncidar, por que eles não aproveitam e se castram também? É assim que Paulo fala. Esses que estão perturbando deveriam castrar-se. Assim que ele acaba com a conversa. Basicamente, o que ele está dizendo nesse ponto da carta é assim: acabou a conversa, meu irmão. Você quer se circuncidar? Aproveita, corta o resto. Corta o resto. É isso que vai fazer você mais santo? É isso que vai fazer você ter alguma solução na tua vida? Então, para de bobagem. Levanta e fique firme. Fique na posição que eu ensinei vocês. De novo, o princípio é o mesmo que está em Josafá, o princípio é o mesmo que está em Paulo, o princípio é o mesmo que nós somos chamados, o princípio é o mesmo do Salmo. Diante da angústia, diante da dúvida, diante da falsa doutrina, diante da novidade, a gente é chamado a permanecer no básico, sabendo que Deus é bom. A gente não tem que ficar seguindo essa. A gente vive um momento maluco, gente. Puxa vida. Tanta gente aí nesse momento tão materialista, tão individualista que o mundo vive, a gente vê um bocado de gente cheio de mágica, cheio de piripipi, cheio de bota pulinho para cá, bota sal de não sei o que, bota planta não sei quem, coloca imagenzinha do Senhor aqui ali, diz versículo, deixa salmo aberto no meio da sala. Cara, isso tudo é feitiçaria, rapaz. Isso é maluquice, cara. Acorda, meu irmão. Vamos voltar ao início do que eu falei. Coisas boas acontecem a pessoas ruins e a pessoas boas. Coisas ruins acontecem a pessoas boas e a pessoas ruins. A única diferença daquele que teme ao Senhor é que ele pode apresentar as coisas ruins diante de Deus, repetindo para Deus quem ele é, clamando ao Senhor por misericórdia. E eu lhe garanto, Deus é especialista em colocar a ordem no caos. Não interessa o buraco que seja fundo, Deus é mais fundo. Não interessa a bagunça que esteja a sua vida, Deus consegue botar ordem. Deus é o Deus que joga luz sobre as situações e coloca ordem. Essa é a garantia. Ele tem feito isso desde o primeiro versículo da Bíblia e vai fazer isso até o final da sua vida. Deus coloca ordem no caos. Deus abençoa os seus. Deus pega situações ruins e as reverte em bênção. Deus cansou de fazer isso. E é esse Deus que a gente vai buscar apresentar diante dele quem ele é, para que nós nos lembremos. A oração, meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. A oração não vai mudar Deus. A oração vai te mudar. Quando você ora, você começa primeiro a parar, segundo a clamar a Deus, terceiro você começa a dizer quem é Deus e você está reafirmando quem é Ele. E isso vai começar a fazer sua cabeça funcionar de maneira diferente. Inclusive, soluções virão disso. Outra coisa importante para você ter na sua mente, na sua cabeça, é que no momento em que uma coisa boa acontecer, isso não te coloca como se você fosse melhor que os outros, não, meu irmão. Você é igualzinho a todo mundo. Você é uma pessoa como todas as outras. Deus simplesmente está no momento que permite que as coisas boas aconteçam a você. O que você faz com isso? Você vai ficar mais individualista, vai ficar mais egoísta, vai gastar mais dinheiro, vai pensar só em você? Ou você vai continuar orando ao Senhor, colocando a sua vida à disposição? Entendeu? A depressão da gente. Muitas vezes, não estou dizendo todas, porque existem depressões clínicas, existem momentos muito difíceis que as pessoas passam e que realmente nos deprimem, e nesse momento realmente busca o Senhor. Mas a maioria daquilo que as pessoas estão chamando de depressão hoje é simplesmente o fato de que a gente acha que está no centro do universo, que todas as coisas acontecem por sua causa, que o mundo não tem o seu curso, que as coisas não funcionam e que tudo na sua vida tinha que funcionar e não está funcionando. Ora, meu irmão. Não está funcionando para você e para a enorme quantidade de pessoas que vivem no mundo. O mundo funciona do jeito que ele é, com carro, casa, riqueza, viagem, e todas as baboseiras que deixam você, por vezes, deprimido, para 10% das pessoas. 90% tem que se ralar. E, sinceramente falando, um sétimo da humanidade não come. Só o fato de você estar me ouvindo aqui pelo WhatsApp, garanto a você que a sua vida é melhor do que pelo menos 1 bilhão de pessoas nesse mundo. Tem 65 milhões de refugiados nesse momento no mundo que não tem casa. Que país nenhum quer receber. É o maior movimento de refugiados que já aconteceu no planeta. Existem países dominados por ditaduras, inclusive o nosso. Bandidos fazendo a vida das pessoas virar inferno, gente injustiçada dentro da cadeia. A primeira coisa que a gente faz numa oração é agradecer a Deus pelo que a gente tem. Se lembrar de que nós não estamos numa situação que nos deixe tão assim, a não ser que a gente se coloque no centro do universo. E aí, se você acha que para resolver a sua vida você precisa de uma mágica evangélica qualquer, ou uma macumba, ou uma boa cumba, né? Porque na igreja cristã muitas vezes você faz aí as boa cumba, né? Faz sacrifício aqui, faz acolá, para ver se resolve que Deus vai abrir uma porta para você se você fizer alguma coisa mágica. Meu irmão, esquece disso. Ou então mete a cabeça na mágica e depois você se arrependa. Sinceramente, meu irmão, minha irmã. Busque o Senhor na sua angústia. Lembre-se de quem Ele é. Espera no Senhor e pode confiar. Não interessa a bagunça, tristeza, problema que você esteja metido. Deus é maior, ele tem sido e ele sabe colocar as coisas no lugar. E normalmente vai fazer isso te lembrando dos princípios que precisam ser seguidos, da honestidade, da verdade, da bondade, da generosidade, da hospitalidade. E através do caminho que você faz, você vai chegar em algum ponto. E não se perturbe. Fique tranquilo, você não é o centro do universo. E é bom que não o seja, porque isso te daria uma responsabilidade que você não tem condição de resolvê-la. Então eu espero sinceramente que você fique firme, que esse fim de semana que vem pela frente seja muito bom para você. Que Deus te abençoe muito. E se você está no fundo da depressão, se você está no fundo da tua angústia, eu queria que você tivesse a liberdade de pedir que a gente ore por você, que a gente vai orar. Porque não é fácil mesmo passar pela situação que você está passando, mas não recorra à mágica, não recorra a alianças espúrias, não recorra a nenhum tipo de subterfúgio, recorra ao Senhor, lembre-se quem Ele é, e eu tenho certeza, o Senhor vai livrar você como Ele tem livrado o seu povo. E se alguma coisa ruim acontecer, coloque-a diante de Deus, porque Deus é especialista em transformar e botar a ordem no caos. Deus te abençoe e que a vida venha aonde existe morte. Amém.